Eu recebo aqui no estúdio da RCI o Miguel Diógenes Matracas, ele que é gerente do Centro Latino-Americano de Tecnologias Abertas, o CELTAB, que funciona ali no Parque Tecnológico Itaipu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vamos falar aí a respeito de um projeto que pretende modernizar e aumentar a produtividade da agricultura regional, isso por meio do uso também da tecnologia, da internet. Isso mesmo, Guilherme. Nós estamos com várias iniciativas nesse sentido, com o apoio da Itaipu, dentro do PTI, e esses projetos eles envolvem tanto as equipes internas do PTI, no Centro Latino-Americano de Tecnologias Abertas, quanto a professores e alunos da UniOeste no momento. Tá? Então, esse projeto ele veio de uma demanda de melhoria das condições de coleta de dados das condições climáticas por parte da Itaipu, e isso gerou uma interação entre várias entidades e várias pessoas ali para resolver o problema colocado. Ou seja, uma coisa acabou levando a outra, né? Uma necessidade na área de clima, abriu-se uma oportunidade também para a questão da produtividade aqui na região? Exatamente. Então, a primeira demanda nesse sentido foi justamente melhorar uma situação já existente que a Itaipu tem para fazer a coleta de informações de clima de toda a região. Eles contam com uma série de estações meteorológicas e eles precisam melhorar o sistema de comunicação dessas estações. Então, eles nos procuraram nesse sentido. Por nós já termos um projeto de comunicação para áreas remotas. E isso levou a possibilidade de, uma vez que nós vamos trabalhar com áreas remotas, principalmente em regiões de agricultura, a também viabilizar outras aplicações. Então aí nós estamos colocando coleta de dados de agricultura, coleta de dados de produção, de condição de solo, condição de trabalho nessas regiões, e integrar tudo isso numa única plataforma para viabilizar tomadas de decisões mais assertivas para o pessoal da região em termos de produção rural. E como é que vocês avaliam até a questão da conectividade aqui na nossa região? Porque a gente sabe que ainda existem casos folclóricos daqueles em que a pessoa, para conseguir sinal de celular, ela sobe no alto de um morro, né? Ainda existem situações como essa, mesmo aqui no oeste do Paraná. Como é que vocês avaliam aí? Vocês já fizeram um diagnóstico nesse sentido aqui dos municípios da região para a questão de acesso à internet, a sinal de telefonia nas zonas rurais? A questão de acesso, a gente sabe que realmente tem algumas zonas com um sinal bastante fraco, e é justamente por isso que nos procuraram, porque nós estamos usando uma tecnologia que não depende da rede de celular. É uma tecnologia diferenciada, com uma conexão por rádio também, só que a frequência é diferente e a tecnologia utilizada é diferente, possibilitando um alcance maior. Só que não é uma comunicação onde as pessoas vão poder usar para a internet normal. Ela é uma conexão para um fluxo menor de dados, mas que se presta muito a fazer essa coleta de dados para se entender alguns processos, se entender algumas coisas, onde o fluxo de dados é um pouco menor. Tá? Então é uma conectividade diferenciada, específica para a transmissão de dados nesse sentido, que nós chamamos de conexão de baixa potência, uma conexão low power. E aí entra também aquela questão da internet das coisas, né? Uma das intenções que vocês colocam aí é de conectar equipamentos, para que esses equipamentos possam aí fazer uso, né, da tecnologia a favor da chamada agricultura de precisão? Exatamente. Então, essa tecnologia de comunicação, apesar de ela te dar uma vazão menor do que hoje a gente pega, por exemplo, num 3G ou num 4G, ela possibilita que esses equipamentos, como no primeiro caso aí das estações, elas, através dessa comunicação, elas tenham acesso à internet e esse dado ele passe a trafegar via rede. Isso vá para um servidor de internet e depois do servidor eu consigo acessar pelos outros canais normais os relatórios de, no caso de clima, num primeiro momento, e depois de produção, de atuação das máquinas, de pulverização e outros dados que venham a fazer parte do sistema. Ou seja, com isso o produtor ali ele poderá até se programar melhor, de repente até comparar exemplos de outras propriedades, enfim, o que ele poderá fazer com esses dados disponíveis? Justamente a questão é fornecer mais dados para auxiliar ele na tomada de decisão e até certo ponto também colocar uma previsão do que vai acontecer para frente. Então, sabendo, por exemplo, data de plantio e as condições climáticas, a gente pode prever com uma melhor assertividade as datas de colheita ou as datas de atuação, por exemplo, pulverização de algum inseticida ou de algum fungicida. Então isso acaba ajudando na programação de trabalho, na programação de colheita, vai ajudar não só o próprio produtor, mas também as cooperativas para programar as suas questões de logística, frete, recebimento de grãos e tudo mais. Então isso acaba impactando em toda a cadeia, né? E já está sendo recebida essa proposta pelos produtores? Como é que vem sendo aí esse diálogo até com o homem do campo nesse sentido, né? E também com as cooperativas, né? Como você citou. No momento nós estamos preparando o projeto, já temos alguma coisa em termos acadêmicos, né? As pesquisas são desenvolvidas junto com o pessoal da academia, no caso da UniOeste, em primeiro momento. E na sequência... junto com o pessoal da Unieste, eles já atuam com alguns produtores, eles já têm campo experimental, então já tem esse contato. Nós também estamos em contato com algumas cooperativas para facilitar tanto o desenvolvimento do projeto quanto na sequência a coleta de dados e futuramente o teste de toda essa solução. E olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai realmente aí, né, quando aplicado aí, vai trazer uma melhoria para aqueles produtores que efetivamente se interessarem, né, em usar todos esses dados. Realmente aí é algo que hoje em dia não dá mais, né? A questão de você, pelo olhômetro, já não tem mais como, né? E tendo aí os dados com a tecnologia a favor, isso certamente vai jogar papel preponderante na questão até do desenvolvimento aqui da nossa região, né? Ah, com certeza. Hoje o produtor não pode mais ficar olhando simplesmente se vai olhando para o céu se vai chover ou não, né? A gente tem o produtor hoje, apesar das dificuldades de conexão, eles estão bastante conectados, estão utilizando recursos de previsão de tempo, estão utilizando outros recursos disponíveis para auxiliar justamente nessas questões que a gente já comentou, né? De poder prever quando é que tem que ser feita uma intervenção na sua propriedade, qual vai ser o momento de atuar em termos de logística, como um transporte de grão, um transporte de insumo e tudo mais. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver para auxiliar nisso, melhor vai ser a questão de produtividade e menor vai ser o custo que os produtores vão ter justamente auxiliando na nossa região aqui, elevando a questão de ganhos e a disponibilidade de investimentos para outras áreas também. Eu agradeço aqui a presença, né, do Miguel Diógenes Matracas, ele que é gerente do Centro Latino-Americano de Tecnologias Abertas, o CELTAB, falando um pouquinho aí sobre esse projeto. Muito obrigado aí pela participação, né, e deixo aqui também as felicitações a todos envolvidos nesse projeto. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite, por abrir o espaço aqui ao pessoal da RCI, que está sempre nos acolhendo tão bem, e a todos os ouvintes aí por dar a nossa oportunidade aqui de expor as ideias, né?